Ivan, Imagine. Ficou bacana, hein? Ainda September, Cry For You, Kate Ryan, Libertine, Ace of Base, All That You Want. Sacudidaça, né, meu amigo? Ainda croata, Tatiana com Santa Maria, Nicki French, Did You Ever Really Love Me? Começamos com Mojo Leire, uma versão não oficial, feita pelo holandês Matt Pop. Volta e meia tocam alguma coisa desse camarada por aqui, porque ele faz uns bootlegs muito da hora, muito legais, né? Então, o primeiro bloco já foi. Se eu fosse você, esperaria. Tem um segundo pra rolar e tá pancada. Você está ouvindo Flash House. Segundo alguns pesquisadores, este é o som de algumas estrelas. Segundo a Rio Sul Rádio, este é o som de algumas estrelas. I'm every woman, it's all in me. I can read your thoughts right now, every one of them made you say. She slipped off. It's more than a feeling when I hear that old song they used to play, and I begin dreaming till I see Marianne walk away. I see my Marianne walking away. Sete para as sete. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. Preparados para os desafios da vida? Venha descobrir um mundo de possibilidades. Colégio Santa Ângela. Educação infantil, ensino fundamental e médio com sistema Ari de Sá. Matrículas abertas. De 23 de setembro a 20 de dezembro. Maiores informações pelo telefone 3355-3026. 3355-3026. Colégio Santa Ângela. Uma educação a serviço da vida. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House de hoje vai começar com Dizzy Dureal, Starlight.

Silver, Equinox Catré. É, vou falar de novo, hein? Se fala assim porque a música é uma música do francês Jean-Michel Jarre, né? Quatro, né? Catré, né? Ainda PPK Resurrection. Apesar do nome, PPK é um grupo russo. Olha a viajeira que tá esse bloco, hein? Ainda aí a Hell com Devotion, os três instrumentais magníficos aqui encerrando o programa de hoje. Ainda conferimos Sunscreen com Love You More e começamos com Dizzy Jewel, Starlight. Tá aí o desanúncio do segundo bloco do Flash House de hoje, que fica por aqui, tá? Semana que vem, se Deus quiser, o programa está de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Sete e 17. Tem um real no seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão. Óculos de sol. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do site riosulradio.com, disponível também online, Rádio Box e no MyTurner. Boa noite. Rádio.